Delta 1, nascendo indicação, Delta 050, chegada a Bonf. 76720, vetor para sequenciamento, curva direita na proa 225, limite ao localizador. 225, limite localizador, descendo para 4000 com 1010. Essa é 208. Decola da 10, saída da El, lenda direto. Após decolagem direita, 5073 no transponder, 119.8 controle. Autorizado nível 240, decola da 190, da El, lenda 5073 ao transponder, 119.8 ao controle. O gol 1649. Cotejamento correto, chama para o push. Chamada para o push, 1649. 60. 28260, obrigado. O Mercedes 0 vai manter o 040, você? Desce para 2000 pés, 925 ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 925. Zulu Juliette Serra, prossiga pro controle. Papá, papá, Zulu Juliette Serra, controle. Sente, Zulu Juliette Serra. Na segunda aeronave, confirme pro controle. 0-2-1. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Chamará. Objeto 6720, correção de proa, proa sul, 180. 180, 6720. Foi LS, Papa Tango, isso que eu falei. 7, Papa Tango, isso que é Alfa Lima, torre 118, decimal 6. Cuidado, 183. 4260, prossegue via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 4260. Queda, proa 130, proa 130, descendo para 2000, livre LS, reposto estabilizado. Reduz para aproximação, 6720. 130, reduzindo, reposto estabilizado, é 6720. Trip 5219, centro Recife, 1288-1260. Positivo, 1288-260. So, Webjet 5729, passing now 175. Can we proceed direct to Sagai? 5729, a call, hit the center frequency 1251, if unable, 13325, bye bye. 1251, 13325, abraço. Salvador, gol 1856. Autorização Recife, paciente da informação Zulu. Gol 1856, mantém a escuta agora. Mantendo a escuta, informa que quando decolar vai ter órgão passamento plante a bordo, senhorita. Sente, aguarda pra cópia, pro Caracaju. Sente. Gol 1649 no portão 3 para o puxa acionamento. Gol 1649 autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, puxa acionamento, é para tratar táxi, 1648. Gol 1856, pronto, cópia. 7, controle, 119, décima 8, bom voo. 1198, obrigado, bom serviço. 720. 76720, torre 118, décima 6, bom pouso. Obrigado, Wes. Controle, gol 1925 na sua escuta. Gol 925, contato radar na decolagem, sobe ao nível 360, saída gole, é válvido. Ok, subindo para 360, na gole, o gol 1925. Decola da 10 com curva à esquerda na boca com transição Aracaju, 5403 no transponder, e o controle 119, 18, gol 1856. Cortejamento correto, chama quando pronto para o push. Chamará. Salve Salvador, Pantanal 4719, não está pronto para o táxi, 161 a bordo, 4 horas, alterno Galeão. Prossegui até através do 7, aguardando para o táxi, vai seguir o tráfego da Gol como número 2. Ok, então através do 7, como número 2, atrás da aeronave da Gol, Tampa, Pantanal 4719. Daqui da fábrica Millennium. 1077, 174 a bordo, com 3 horas e 50 minutos de autonomia, alterna Campos. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, altimetro 1010. Juliette Alfa, ponto de espera 118.6, 1010, 1077. Pantanal 471 vai seguir o tráfego da Gol e vai prosseguir como número 2 no ponto de espera. E quando lá 118.6, 1010, no altimetro Pantanal. Segue a granada da Gol, ponto de espera 118.6, 1010, na distância do Pantanal 471. Salvador, boa tarde, o TAN 3145, a informação atingente, solicita Galeão, nível de voo 360. 3145 está autorizado para o Galeão 380, copia? 380, copia. Autorizado para o Galeão, nível 380, decola da 10, saída da EL, Leda, Bidev. Em Bidev, intercepta para November 857, prossegue conforme rota prevista em nota. Aciona 5165 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Do Galeão, decolando a 190, na saída da EL, Leda, Bidev. Após Bidev, intercepta Upper November 857 e segue conforme notam. Só confirmando 5165 a transponder, 198 ao controle Salvador. Cotejamento correto, chama quando pronto para o push. Chamará o 3145. Quatro dois zero meia, pronto, cópia? Turma no 077, ponto espera no 0 próximo. Saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5402 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Correto, chama para o posto no 01. 649, 40 de 114 a bordo, 2 horas e 23 de autonomia, alternando Aracaju, pronto. Gol no 649, vai seguir o tráfego da TAM, que vai passar à sua direita como número 3 no ponto de espera, senhor. E quando no ponto de espera, 118.5, altímetro 1010. Aguardando o tráfego da TAM, será o número 3. Ponto espera 118, decimal 6, a torre, 1010, ajuste 1649. Afirmativo. Azul 4260, assim que o tráfego da Gol iniciar o táxi, você prossegue via Juliette pro 03. Entendi, eu prossegui via Juliette pro 03 após a aeronave da Gol, táxi A, 4260, pessoal. Voo no 601, autorizado 2000 pés, ajuste no 010. 2010, no 601. Está livre ali, essa é porta estabilizada no 601. Guardarei, o 601. Web 6720, salões 231219, a liberar. 219, boa. O Gol 925 restrito ao nível 340. Restrito 340, com 925. Segue via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, a colega da Gol tem previsão de início de táxi? Iniciando táxi no meio, 49. Opa, canal 4711, ponte, espera pronto, terceiro no zero. 4711, ali mantém no zero. Ali mantém, no zero, pode canal 4711. O 1925, Centro Recife, 1288, secundário 260, bom voo. 288-260, obrigado, bom trabalho. Meia 720, ingresso via Juliette pro 04. Via Juliette pro 04, ingresso meia 720. Controle Salvador, boa tarde, 1077, decola, faça 1200 na sua escuta. 1077, contato, radar decolagem, sobe o nível de voo 360. 360 da Euleda Bidev. 360 da Euleda Bidev, 1077. Patango Lima, Romeu Delta. Sem identificação, contato radar mantendo nível de voo 100. A estado agora é de Salvador, 70 milhas. 70 milhas, Lima, meu Deus. Intenção de pousar na 107 ou 90? Confirme? Lima, o meu deve ter na 1-0, confirma? Gente na proa de Bonfe, aguardando Bonfe. Ah, chegado. Lima, o meu Delta, reporte de descida. Alô, Salvador. Trip 5-4 no 5, para o puxo acionar. Trip 5-4 no 5, autorizado. Pushback acionamento de massacre. Reportarei táxi 5-4 no 5. Oi, Gina, linha decola, pistão no 0, no 00 graus, no 29, gol no 649. A linha decola, dá um no 0, gol no 649. Canal 4711, decolado os 26, controle 119, décimo 8, bom voo. 198, canal 471, boa tarde. Controle Salvador, Pantanal 479, muito boa tarde. Boa tarde, 479, contato radar decolar, estado 360. Saída da Euleda Bridge. Você está para 360, saída da Euleda Bridge, Pantanal 479. Poderia voar a Leda da presente ou Pantanal 479? Mantendo o perfil da saída 479, temos já uma aeronave, nós mantendo o mesmo perfil, subindo também para o nível de voo 360. Ok, gente. Aline decola o gol 1649 da 1-0. Visual com a 10 ao 601. Deixa no 601, no Troy 118-6, com pouso. Obrigado, 86. E Salvador, gol no 601. 601, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 100 graus, 112, nós. Aguardo, 601. Da presente, vou direto Bidev. Direto Bidev, eu no 077. 0 graus, 12 nós, gol 601. Nível pouso na 10, 601. Gol 649, decolado aos 29, controle 198, bom voo. 198, obrigado, 649. 077. Controle, boa tarde, é o Gol no 649. 649, contato da decolagem, sobe o nível 240, saída da El, Lida, após direto e Leo. Da El, Lida, após e Leo, no 649 para o 240. Controle Delta Santana 4719. Santana 4719, prossiga. Solicita a coordenação nível 340 com o Prod Bridge. Aguarde. Solo Salvador Trip 5415 com 56 a bordo. Autonomia de 4 horas e alternativa Porto Seguro. Solicita o táxi. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 118.6. Ótimo trabalho, 1010. Via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 118, decimal 60, 25.4.5.0. 1010, altímetro trip. Zoom 90, acende a indicação, chegada a Mari, descida até o 050. Sai da gole, transição ao fito. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5404 no transponder, 119.8 controle. 94711, restrito ao nível 320, 320. Restrito ao 320, Pantanal 4719. Fechamento correto, chama para o posto. Guardião 07, prossiga. Checkpoint ingressando em Interlagos, o Guardião 07. Papão 1000 de November Alpha, 1500 pés. Manter o corredor Veracruz até Paribe, após Paribe, toda rotatória. Torre o trip 5415, está pronto no ponto de espera da 5415 ali, mantém pistão no 01. Vou no 601, chama o solo, 121, décimo 9, eu liberar. 219, liberar o 601. Salvador, boa tarde, Gol 601, livrou sua escuta. Gol 601, boa tarde, prossegue via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 601. Tango Lima, Romeu Delta, confirme na Pro de Bonf. Tem condições de levar na Pro de Pelo, então, Lima, Romeu Delta? Sete Pro de Pelo. Nacional 4711, Centro Recife 1251, na secundária 13325. Salvador, 35415, alinhado pronto. Livre decolagem, 35415, 100 graus, 109. Decola o 5415. No 7, prossiga. Guardião 07, ponta da torre, visual com campo. Pantanal 4711. Lima, o meu Delta. Vou com a proa, subvetoração, proa 247, proa ideal 247 para pôr de Pedro para interceptar a chegada bom, filho. Lima, Romeu Delta. 19, décima 8, bom voo. 19, décima 8, obrigado, até a próxima. 5415. Estado 3.000 pés, ajuste 10, 10. 3.010, 3.10. No 649, Recife 1251, no secundário 3325. 513325 no 649. No 601, prossegue via Juliette pro 07. Juliette 07, 601. Controle Salvador, o trip 5415 passa 2.000 pés. O trip 5415, contato da decolagem, sobe 1 no 60, da Euleda, após direto e Leos. Autorizado no 60, da Euleda, após direto e Leos, o trip 5415. Pantanal 4711, no controle. Prossiga, Pantanal. 1251, no secundário 3325, com centro Recife. 251 até 3325, boa tarde, Pantanal. Na rotatória, o Guardião 07. 7, Guardião 07, Torre 118, meia bom pouso. Obrigado. Controle, confirme pro 5415, autorizado direto da EL. Autorizado, Leda da presente, 5415. Ok, muito obrigado. Leda da presente, 35415. 4 horas, alternando Guarulhos. Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, 1010 na altímetro, tem bom voo, 3145. Juliette Alfa, ponto de espera com a torre, 18.6, com 1010 agora, obrigado. Boa semana aí, 3145. Pés livre LS é bom estabilizado. A 3190 copiou, 2.000 pés livre LS. 03190. Positivo. O Papatango Lima, Romeu Delta, desce para 4.000 pés, ajuste 1090. Pouso 4206 está acionada, está pronto para o táxi, está com POB de 82, autonomia de 3 horas e 30, alternando Maceió. Segue via Índia Alfa na porta de espera 7186, altímetro 1010. Índia Alfa 186, quando no ponto de espera da 110, 1010 é o ajuste, obrigado. Cabeceira, certeza. Autorizado, pouso cabeceira no 7090 graus, 109, guardião 07. 07. Então, 3145, boa tarde, livre ingresso de decolagem, pista no 0090 graus, 109. Livre ingresso e decolagem, pista 3145. Meia 720, muito boa tarde. Está autorizado para o Galeão, nível 340, decola da 10, saída da El, Leda Bidev. Bidev intercepta pelo November 857 e prossegue para conforme rota prevista em nota. Aciona 54 no 7 no transponder, 119.8 a frequência do controle. 340 para o Galeão. Vou decolar aqui da 10, saída da El. Planejamento correto, chama para o posto 04, Ed. O 4206, livre decolagem, pistão 0, 090 graus, 109. Livre decolagem, 4206, obrigado. Então, 3145, decolado os 42, controle 199, décima 8, com voo. 98, 3145, obrigado, boa tarde. November Alpha. Salvador, boa tarde, está 3145, decolou na Dael. Está 3145, contato radar na decolagem, sobe o 380, perfil da Euleda Bidev. Da Euleda Bidev. Quando possível, foi direto Bidev, está 3145. O 3145 que eu autorizo direto Leda, está na minha área de jurisdição, direto Leda da presente. Direto Leda, obrigado. O 5495 está agora 3030 milhas com o Leda, 8000 em ascensão no 60. Poderia voar direto, Leos? Agora de coordenação. Obrigado. 3567, alterna com 5 com 3 horas e 30 para o carro. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, altímetro 1010. Tem bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera da 10.